Quero saudar a presidente Sirley, da mesma forma saudar os componentes da mesa, meus colegas vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário. Fico feliz, presidente, de ter ido à FACAT para acompanhar as reivindicações já feitas aqui na questão da ciclovia. Mas a cada dia a gente se frustra, porque lutamos aqui, lutamos, fizemos reuniões, são nos ditos palavras de conforto e de ações que serão feitas, mas, vereador Telmo, é tudo balela. Vereador Nelson, é muita conversa. Vem aqui o Estado, conversa, não, que se fizer aqui, se todo mundo assinar, nós vamos fazer nada. Tudo conversa. Aí vieram assim, olha, nós podemos até pensar em fazer uma ciclovia a partir do posto do Blei, ali da Blei, que para lá teria espaço, mas aqui seria muito complicado, teria que então essa ciclovia entrar por dentro da cidade, numa rua da cidade, tudo isso foi nos dito. Mas nada disso eles encaminharam. Parece que aquele dia que eles estiveram aqui, que tudo nós falamos entrou no ouvido, saiu pelo outro e eles foram embora, pegaram a diária deles e comendo o dinheiro do Estado. Então é de lamentar. Também quero dizer e agradecer a esta casa por mais uma vez a gente encaminhar ao pleito, né, onde a gente já tem parceria com muitos vereadores que defendem a causa do meio ambiente. O Comitê Sinos defende a causa do meio ambiente. O Comitê Sinos, ele é um órgão do diálogo. Ele é um conciliador entre as partes. Mas, se nós não tivermos água de qualidade, nem precisa ter o Comitê Sinos. Gerenciar o quê? Gerenciar esgoto não é a parte. Nossa parte, gerenciamento das águas. Ponte do Rio dos Sinos, até fiquei faceiro, senhor Nelson. Estava lá raspando o asfalto de cima da ponte, eu digo, vamos tirar o quebra-mola. Não, o quebra-mola ficou, está lá o quebra-mola. É um absurdo. O risco que as pessoas correm no dia a dia. Rezo, Telmo, todos os dias, que nada ali aconteça. Que ninguém venha perder a vida por causa daqueles quebra-mola. Rezo porque não quero que ninguém que tenha intercedido sobre isso tenha remorso no futuro. Então eu rezo que nada aconteça. E que ficamos assim, com aqueles quebra-mola lá, até concluírem a obra. E dizem, seu Nelson, que o problema é peso, seu Nelson. Peso mostra ali na sinaleira do IACS, que nem diz o Paulinho. Paulinho das Botas. Quando vão a Porto Alegre, olhem ali, antes da sinaleira do IACS, onde os caminhões param. E o peso se acumula. Olha o afundamento que está dando ali. Qualquer um, quem passa para ali, vê. Agora em cima da ponte tem que passar devagarinho. Ah, porque o cimento que estão construindo não pode vibrar. Para fabricar qualquer coisa, para fabricar um moerão de cimento, para fabricar um cano de cimento, tem que vibrar. Pra, por quê? Para compactar o concreto. Senão fica ar, ele fica vácuo no meio dele e fica fraco. Então a compactação é necessária. Usando a teoria do Estado, quando construir um edifício aqui, Telmo, tem que construir um quebra-mola de um lado e outro quebra-mola do outro lado do edifício. Vamos que os caminhões passam na frente ali, né? E vai tremer, vai cair o edifício. A ponte é a mesma coisa. Vai tremer, vai cair a ponte. Não cai nada. A ponte não tem nada. Também quero me manifestar aqui no início da semana Farroupilha. Seria a vereadora Mônica, que só trouxe aqui uma reivindicação de uma categoria por mais salário. O governo que prometeu que ia pagar em dia, né? Ia pagar em dia. Ó, furou. E eu entrei no barco ainda, votei. Entrei no barco. Antes tivesse vindo o Sartori. Empurrei meu voto lá e convenci uns quantos a votar. Ó, tudo papo furado. Agora vão vender tudo e não vai resolver nada. E para encerrar a minha manifestação, estou encaminhando, através de ofício, né, voto de pesar aí aos familiares da dona Gleci Mendes da Rosa, da família dos Rosa, que veio a falecer agora no dia 8, né? Hoje foi seu enterro, então fica aqui meus sentimentos a toda a família por perder só quem perde, né, Thelmo? Só quem perde alguém sabe a dor. Apesar de sabermos que isto é da vida, nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Esta é a parte mais difícil do ser humano, é a morte, e nós temos que conviver. Desejo a todos uma boa semana e fiquem com Deus.